Áudio conto Fique Quieta. Autor, Sr. Abade. Deita-te na cama, feche os olhos nus. Estás à minha disposição. Afasto tuas pernas para te ver melhor, percebo sua cor. Seus pelos me chamam, ombros leves, lambidas, mordidas suaves e beijos. Arrepias com minha pele em desleixo, roçando a tua, ficas ofegante. Prendo entre os lábios o teu bico rijo, espero, sinto-te ansiosa, calma. Sua respiração cresce em teu peito morno, mordo, mordo com mais força. Escuto sua voz que clama e consente. Beijo tuas pernas em coxas curvas que tentam a fuga. Sinto teus pelos em minha boca, molha de tesão. Resiste, não. Tuas mãos em desespero guiam minha sede para entre tuas pernas embebidas em gozo e ardor. Agora passeio livremente. Esfrega-te com fulgor e força que desconhecia. Já não te controlo mais. Antes torturador, agora apenas manejo de prazer. Suas coxas fortes me prendem e me afogam em prazer. Um único pensamento: chupar para sempre até que me afastes contraído em gozo e cansaço.